pelo rei. Eu a minha vida a ele entreguei, porque ele um dia o fez por mim. Seguir a Jesus, mas sinto, pode se tomar.